lê, lê, lê, lê, seu. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, você. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, se eu te pegar, você vai ver. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas, de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Em rede, programa Carlos Pitti. Alô você, tudo bem aí? Tudo legal? Obrigado pela audiência, você que tá ouvindo a gente, né? Acesse o site aí, ó, www.carlospitti.com, www.carlospitti.com. No site, sabe o que você pode fazer? Você pode acompanhar a lista das emissoras do programa, as novidades, as informações aqui do programa Carlos Pitti, né? Você pode conferir sobre a minha carreira, as minhas produções, os artistas que eu estou produzindo aqui em São Paulo, né? Como Paulo Júnior, o Eric Junior Santi, que está acabando o trabalho também, né? Além também de conferir a minha agenda de shows, as minhas composições, www.carlospitti.com. Quer fazer parte do Facebook, Twitter, Orkut e tudo mais? www.carlospitti.com, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar de Rádio Nova, que tá estreando com a gente, desta feita em... no Rio Grande do Sul, né? Daqui a pouco eu falo. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Carlos Pitti! Tudo bem com vocês? Bom, tô chegando aqui pros lançamentos da semana. Vamos começar o ano de 2012 com um lançamento bom? Vamos lá, então. Vou começar falando aqui da dupla Alex e Alessandro. Gente, depois de 5 anos se apresentando em casas de shows, feiras agropecuárias, eles estão vendo o sucesso chegar a galope com o terceiro CD da dupla. Logo que eles resolveram juntar as violas profissionalmente, já começaram a compor. Fiéis à tradição sertaneja sul-mato-grossense, a dupla adicionou ao seu som influências mais contemporâneas. O CD tem 12 faixas, todas de autoria deles. Desde que lançaram um novo CD, Alex e Alessandro vêm tocando não só em universidades, mas também nos principais eventos e festas sertanejas de várias regiões do país. Vamos lançar a nova música deles, então? Alex e Alessandro, só pra você saber! Lançamento. Não dá mais pra viver tendo que te esquecer. Tendo que te esquecer. Se até fechando os olhos eu vejo você. Vejo você, vejo você. Deixando de pensar aí eu sofro mais. Sofro mais. Mas não corro atrás. Não dá mais pra enganar esse meu coração. Sim, meu coração. Sem ter você aqui eu sou a solidão. Sou a solidão. Pensamento meio doido quer me enlouquecer. Só pra você saber. Se tem que ser assim eu já não quero. quero mais. Faz mais de 4 anos que eu não tenho paz. Sinceramente, amor, eu digo pra você, só pra você saber, eu não te quero. Não dá mais pra enganar esse meu coração. Esse meu coração. Sem ter você aqui eu sou a solidão. Sou a solidão, sou a solidão. Pensamento meio doido quer me enlouquecer. Só pra você saber. Se tem que ser assim eu já não quero mais. Faz mais de 4 anos que eu não tenho paz. Sinceramente, amor, eu digo pra você, só pra você saber. Se tem que ser assim, eu já não quero mais. Já não quero mais. Faz mais de 4 anos que eu não tenho paz. Sinceramente, amor, eu digo pra você, só pra você saber, eu não te quero mais. Só pra você saber com Alex e Alessandro. Agora é a vez do cantor Rodrigo Arantes. Ele tem 28 anos e é nascido em Ituiutaba, Minas Gerais. O novo CD, denominado Aumenta o Volume do Som, conta com um repertório inédito, sendo que 13 músicas de autoria dele e regravações com músicas de outros artistas que o Rodrigo adora cantar. Ele já gravou 3 CDs e um DVD, tendo destaque em toda a região sudeste, se apresentando em grandes eventos para um público crítico e exigente. O cantor também já dividiu palco com grandes nomes da música sertaneja, como cantor Daniel, a dupla Guilherme Santiago e vários outros. E agora em janeiro de 2012 tá saindo o CD quentinho, gente. Então vamos conhecer o trabalho dele? Rodrigo Arantes, Aumenta o Volume do Som. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, que a festa vai ficar bonita, a galera se agita e o trem fica bom. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, que a festa vai ficar bonita, a galera se agita e o trem fica bom. Lançamento, lançamento. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, que a festa vai ficar bonita, a galera se agita e o trem fica bom. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, que a festa vai ficar bonita, a galera se agita e o trem fica bom. Bota a cerveja pra gelar e a carne pra assar, que tem gente chegando. Despesa é por conta da casa, queira a mulherada ficando no ponto. Vai logo limpando a piscina, porque as meninas já deram um recado. O traje é biquíni e sunga, que aí nós mistura e o trem fica ajeitado. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, que a festa vai ficar bonita, a galera se agita e o trem fica bom. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, que a festa vai ficar bonita, a galera se agita e o trem fica bom. Enquanto a festa tá bombando, eu vou procurando uma gata pra mim. Envolvo com um e com outra, do beijo na boca, várias fugidinhas. Eu não tô ligando com nada, essa mulherada é churrasco no prato. Começa bebendo um pouquinho e termina a festa gemendo no quarto.

das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jairson. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. E estou aqui com meu amigo Carlos Pitt. E vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. É o programa Carlos Pitt, sempre apresentando para você, claro, os melhores artistas. E para você que está acompanhando, estou aqui com os Randalls. Randalzinho. Tudo bem? Graças a Deus, meu querido. Carlos Randall. Como é que tá? Tudo bem, Pitt? Esse é o Randall Júnior. Randall Júnior. O que você acha? É tudo Carlos e é tudo Randall. É. É porque, na verdade, nós somos todos Narcisos. Mas já pensou os Carlos também, né? Tá os Narcisos. Tem o caçula também, que é Carlos também. É Carlos, Carlos Gabriel. É mesmo. E você disse uma coisa aí, que só para ilustrar essa passagem, você disse que até que enfim conseguimos agendar, até que enfim, porque você é muito corrido no seu trabalho, né? Até que enfim, idem. Por nós não. Idem. Não, já fiquei sabendo que vocês estiveram no Tocantins fazendo uma temporada não. Por lá, e tenho acompanhado o trabalho de vocês, sei também do lado, não só da carreira na estrada, mas também do lado do compositor, vocês, na produção, vocês produzem muito aqui no estúdio, aliás... É R3 o estúdio ou é o Randalls? Estúdio R3. Estúdio R3, também tá tudo em casa. Tranquilo, tudo em casa. Isso aí, pediu o estúdio dos Carlos também, tá valendo. Os Carlos também. R3 e Randalls, né? E eu fiquei maravilhado aqui com o cenário, que a gente sempre procura o estúdio pra ficar de cenário pro nosso programa, né? Mas aqui não precisou nem colocar nada. Não, tá tudo aqui, ó. Essas caixas invocadas de retorno aqui. Como é que tem saído muita produção aqui ou não? Muita gente tem gravado. Que quantos artistas já foram gravados aqui? Ah, rapaz, olha, a gente... Assim, o estúdio tem muito tempo de... Não tem muito tempo de vida, né? Tem, eu acho que desde 90... 90, 90? 90 91, por aí, né? 90, era por aí. Desde 90. E, então, já passou muita gente por aqui. Muita, eu não tenho mais número, não marco a quantidade de número, né? Mas você põe Elba Ramalho, você põe Melinha, você põe Milionário Zé Rico, você põe Roberta, você põe Eliane Camargo, você põe Galvão, Ataíde Alexandre, Jackson Antunes. Só? Cara, vai por aí afora, Bete Buzo, vai, todos já passaram, se não passaram pelo estúdio, passaram por minhas músicas. Bom, falando um pouco mais assim, o Carlos Andal, você tem mais de 1.500 músicas já? Pensei que você ia falar de idade, eu já fico... Não, não. Chego até ficar... De músicas, quantas músicas já gravadas? Quase 3 mil. Quase 3 mil. É. Só Zezé de Camargo e Luciano são mais de 50, né? É, são 50 e poucas músicas. E aí passa, vamos citando aqui Jean Giovanni, Guilherme Santiago, Daniel, Leonardo, muita coisa. Araquito, Zeca Pagodinho, Fábio Júnior, Sandro. É, outros estilos também, né? Não é só do sertanejo, não. Trio Parada Dura, Roberta Miranda, Jaim, Bete, Uso. É o Evandro, Eduardo Costa, o... Joana... Sandro, ele está vendo que ele nem ele sabe, tanto que já tem uma assessoria para ajudar a lembrar. Tem, né? Tem também na área, mais na área agora do pessoal novo agora também. Maricílio Rodolfo, João Bosco Vinícius, César Menotti, Fabiano, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, eu sou muito famoso. Nossa! E uma pessoa de uma simplicidade imensa, gente. A gente chegou aqui 11 horas da manhã para fazer a entrevista. A gente achou que ia começar às 11, não, a gente começou mais tarde porque ele levou a gente para comer um feijãozinho com arroz, o que é bom demais. Estamos agradecidos, né, por você nos convidar por esse almoço maravilhoso, um pouco da sua intimidade junto com a gente também, compartilhando. Feijão preto com cor de porco. Pois é, e uma pessoa com toda essa história, né, que o Randall não é apenas um artista, é um grande ser humano, já conhecíamos de histórias, de comentários, de amigos em comuns, né? E hoje a gente presenciou isso almoçando junto na sua casa. A gente está muito lisonjeado, nossa equipe aqui do programa Carlos Pires. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a gente vai ter muita coisa para contar aqui, principalmente da vida dos outros também, né? De você, dos artistas, de tanta história que já aconteceu na carreira de vocês. Mas vamos botar música na conversa aqui? Vamos. Começar cantando aqui? Opa, vamos. Que a gente vai mostrar pro pessoal. Vamos. Quer cantar na agenda? Na agenda do coração. Não, do jeito que vier, não vai. Mais uma. Tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço. Acho que marquei seu nome e anotei seu telefone e o seu endereço na agenda do meu coração. Alô, galera, aqui quem tá falando é o Randall. Nós também estamos no programa, Carlos. Foi assim, quando olhei você passar perto de mim, me deu uma vontade louca de tocar em você. Paixão que nasce no primeiro olhar, um coração a mil se entrega sem pensar. Tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço. Acho que marquei seu nome e anotei seu telefone e o seu endereço. Tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço. Acho que marquei seu nome, anotei seu telefone e o seu endereço na agenda do meu coração. Foi assim, quando olhei você passar perto de mim, me deu uma vontade louca de tocar em você. Paixão que nasce no primeiro olhar, um coração a mil se entrega sem pensar. Eu tô te conhecendo agora, mas faz tempo que eu te conheço. Acho que marquei seu nome e anotei seu telefone e o seu endereço. Tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço. Te conheço. Acho que marquei seu nome e anotei seu telefone e o seu endereço na agenda do meu coração. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Na agenda do meu coração. Vocês! Na agenda do meu coração. Programa Carlos Pitt. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Mulherada me lamber. Sozinho, tô solteiro, coração batendo lata, precisando fazer festa pra esquecer aquela ingrata. Vou me banhar de cerveja, eu não quero nem saber. Quero ver a mulherada me beijar e me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra esquecer essa paixão, ponho outra no lugar. Solidão é uma merda, só faz a gente chorar. Vou me banhar de cerveja, eu não quero nem saber. Quero ver a mulherada me beijar e me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada mulherada me lamber. Pra mulherada me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Quero ver essa galera cantar comigo essa moda. Pra alegrar o coração, porque a solidão é fogo. Vou me banhar de cerveja, eu não quero nem saber. Quero ver a mulherada me beijar e me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra mulherada me lamber. Pra mulherada me lamber. Pra mulherada me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra quê? Pra mulherada me lamber. Pra mulherada me lamber. Pra mulherada me lamber. Vou jogar cerveja em mim. Pra mulherada me lamber. Eita, trambão, seu demais. Até o Xará empolgou com o negócio aí. Já aqui, né? Já sai. Legal, cara, legal. Assim, cara. Esse programa do Quatro Carlos aqui tá show de bola. Tô aqui com os Randalls conversando. A gente quer saber um pouco do trabalho na estrada de vocês. Já falamos do DVD, já falou um pouco da história de vocês. E os shows, como é que tá? Como é que tá o trabalho de shows, produção, equipe, a banda, tudo finadinho. Como faz pra contratar vocês, levar o show de vocês? Que tipo de show que vocês fazem? Conta tudo pra nós aqui. Fala do Júnior aí, show. Então, o nosso show é um show alegre, divertido. Tem música, pra todo mundo que tem música, a gente já canta. Deu pra sentir aqui, né? É. Que é pra mulher, ela se vê, né? Só moço bonito, né? É. É um show alegre, com certeza todo mundo vai gostar. Quem quiser contratar nosso show aí, tem nosso, pode falar, nosso contato. Demorou. É 011 99730239 pra contratar Randalls. É só falar com Marineuza. Com a Tonha. Com a Tonha, desculpa. Com a Marineuza também, com a Tonha, com todo mundo. É, com todo mundo. Às até vezes, com nós, que liga a voz. Liga a liga o Xará, acabou, pronto. Nosso Xará. Nós ainda divide essa comissão ainda. Eu sou capaz de vender um show achando que é o Randalls, vender um show do Carlos, né? É. Não falou do Carlos. Os Carlos. É, os Carlos. Aí chega lá, você vai junto também, então, vamos embora. Também. É. Quarteto fantástico. É. E o site, tem site para entrar em contato com vocês? Ah, o nosso site, sim, é www.randalls.com.br. Tá passando na telinha para quem tá acompanhando. Lá tem nossos vídeos, fotos. Nossas dívidas. É, também. Os cobradores podem ligar. Nossas dívidas podem ligar, os cobradores podem ligar. Bom, conversei aqui com os Randalls. Randallzinho, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Pelo convite, pela paciência com a gente, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito de vocês com a gente, abrindo um pouco da intimidade da casa de vocês, dessa família Randalls, que estou aqui hoje falando pra vocês e falando assim, olha, me senti em casa, me senti à vontade. Uma das entrevistas mais especiais que eu fiz na minha carreira até hoje, assim, pela história de vocês, né? Vocês há menos tempo, mas não de menos importância. E por essa amizade e por esse respeito com a gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, você, cara. Deus obrigado, abençoe vocês, gente. E vamos fechar cantando aqui também. Vamos. Que nós vamos cantar, Dadal? Ah, pra prestigiar o nosso telespectador, nada melhor do que agenda, né? Momento direto. Simbora. Tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço. Acho que marquei seu nome, anotei seu telefone e o seu endereço. Agenda do meu coração. Você passar perto de mim me deu uma vontade louca de tocar em você. Paixão que nasce no primeiro olhar. Um coração a mil se entrega sem pensar. Eu tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço. Acho que marquei seu nome, anotei seu telefone e seu endereço. Tô te conhecendo agora, mas parece que faz tempo que eu te conheço, te conheço. Acho que marquei seu nome, anotei seu telefone e seu endereço na agenda do meu coração. Oh, oh, oh, hey, hey, hey. Na agenda do meu coração. Vocês! venda do meu coração. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pitty, Brasil e Portugal ligados aqui. Target Brasil, sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo aqui o programa Carlos Pitty, tudo de bom pra você. Olha, se você quer ouvir essa entrevista de novo, você quer, não conseguiu acompanhar inteirinha, você pode ver o vídeo da entrevista, né? Aqui você escutou, né? O áudio e tal, mas você pode assistir no meu site www.carlospitty.com, no meu blog carlospitty.blogspot.com. Todas as entrevistas estão lá, ou procura no YouTube, programa Carlos Pitty, que você vai encontrar a gente lá, né? Legal? Agora tem a Miroca, trazendo as notícias, as fofocas dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, de Portugal, tudo bem? Estamos aqui de volta, voltando das férias, mas com toda a energia do mundo para começar com o pé direito 2012. E eu desejo para vocês muita saúde e sucesso, tá ok? Vamos lá, vamos começar. E nas duas primeiras posições das músicas mais tocadas do ano passado, aparece Zezé de Camargo. Primeira foi Pra Você, cantada pela Paula Fernandes e composta por ela e pelo Zezé de Camargo. A segunda foi Mentes Também, uma versão feita pelo cantor Luiz Cláudio, que já esteve por aqui em entrevista, gravada por Zezé de Camargo e Luciano. Além da música ser muito boa e ter virado tema de novela, o trabalho de rádio deles é intenso. E ainda tem gente que afirma que as rádios não têm mais tanto poder. Ah, tá bom. E o Michel Teló tá com tudo, super feliz com a sua carreira, com a viagem que fez à Europa e com a compra de uma fazendinha de 14 mil hectares na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Além disso tudo, o Fantástico exibiu domingo o clipe de If I Catch You, a versão em inglês da música Ai Se Eu Te Pego. Pra quem ainda não viu, o vídeo foi gravado na praia de Porto Belo, em Santa Catarina, no final de dezembro. E segue a linha Bon Vivant, vida boa, curtição, iates, pessoas ricas e bonitas. Uma imagem que deu tão certo que já tem muita gente copiando a ideia nos clipes que logo logo vão ser lançados por aí. Mas a música Ai Se Eu Te Pego é quase uma unanimidade. Toda semana tem uma versão nova nas mais diferentes línguas e nos mais diversos estilos. E o Michel Teló, aproveitando a onda, foi para a Europa. Visitou até o centro de treinamento do Real Madrid, onde foi tratado como um convidado ilustre, o que foi uma das passagens mais marcantes dessa viagem profissional do Michel na Europa. Com a repercussão do Ai Se Eu Te Pego na Europa, fica a pergunta: será que o Michel pode abrir as portas para outros artistas sertanejos, ou vai ser só uma febre momentânea? Bom, de qualquer modo, nos próximos dias vai ser anunciado o pontapé inicial da carreira internacional de Gustavo Lima. O cantor se apresentou nos Estados Unidos no último final de semana e foram 6 shows lotadaços. Também fechou um grande projeto, onde ele vai se apresentar na Disney em julho, no mês de férias dos brasileiros. E a dupla Victor e Léo, que está em férias, só volta aos palcos em março. E o retorno será onde? Nos Estados Unidos. A dupla anunciou 4 shows por lá. É, parece que o Brasil está ficando pequeno para tanto sucesso dos sertanejos. E o cantor Rick Solo, após alguns dias de descanso, voltou à sua rotina de shows e à agenda de divulgação do seu primeiro CD solo, Pronto Pra Te Amar. Nessa semana, o cantor se apresentou em sua cidade natal, Monte do Carmo, no Tocantins, onde participou das comemorações do aniversário da cidade. Aliás, será lá também que ele vai gravar o seu DVD em março. Logo, logo, nós traremos as novidades exclusivas para você, pois os ensaios para o show do DVD já começaram. E estão acontecendo, sabe onde? No único estúdio do nosso amigo e parceiro Carlinhos Cocó, que é o sanfoneiro do Rick e diretor de áudio do nosso programa. Exatamente onde nós gravamos as entrevistas aqui para o programa Carlos Pitty. Vamos saber tudinho antes e contamos para vocês, ok? E continue acompanhando a carreira do Carlos Pitty. Esse ano ele vem com muitas novidades, produções de outros artistas, músicas novas e muito mais. São 10 anos de carreira que ele está fazendo, hein, gente? Boa semana, beijão e até a próxima!

amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água. Deus quem te mandou, feita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água. Lançamento pra vocês, a música que eu componho e eles gravam. Fechando aqui o programa Carlos Pitt de hoje, a música Água de Rio, desta feita com a voz de Davi Renan, dupla de Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, Davi Renan, forte abraço a vocês, muito sucesso, regravando essa minha canção Água de Rio e vocês ouvindo aqui no programa Carlos Pitt, né? Muito legal. Alô, Davi Renan, um forte abraço e obrigado aí, viu, por ter gravado a minha música. Fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Semana que vem tem mais. Eu conto com você. Forte abraço. Tudo de bom pra você. Valeu, gente. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.